Xeme Atua 1895, 1014 altímetros. Índia Alfa 1895, 1384. Torno 922, bom dia, acionando a identificação da Vestel 050, perfil da chegada Mari. Da Mari, 050. Sucata 2299, acionando a identificação, Vestel 050, chegada a mão. Vera, dá um no zero, próximo. 8-4. A linha decola, pistão 0, vento norte com 295384. A linha decola, dá um no zero, 5384. Vou no 922, direto Duna. Direto Duna, 922. Qual o número não? Pra ponto 922? Número 1. Torre 1 no 8, 9. 6225, bom dia. Torre Salvador, Xenem 6225, bom dia. 6225, bom dia. O vento norte com 3 nós. Cheque o trem de pouso. Baixado e travado. O Xenem 6225 tem pouso autorizado no 0, vento norte com 3 nós. Pista parcialmente molhada. O TIP 5384 decolou de Salvador aos 48, chame controle em 1981, bom dia. 98, boa. Chega. Autorização, passou um minuto. Gente, aguarde, para a cópia. Aguarde. Controle de Salvador, muito bom dia, TIP 5384. 384, contato radar avançado, mantém 190, saída PUC. Saída PUC, exceção 90, TIP 4234 pra copo. Pronto. Salvador Recife, nível 330, via Peruísque 58. Decola da 1-0 com curva esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 1-1-9, decimal 8, transponda 5-1-3-4. Recife 330, decola da 1-0, curva esquerda, Puca, transição Caju, na Peruísque 58. 1-1-9, decimal 8, 5-1-3-4. Chame pra puxa acionar. Chama. Passarela 2223, voa Elefa. Tá presente, Elefa 2223. decola da 17 com curva direita, subida da El Leda, após Leda, rua Bridge. Em Bridge, intercepta o Pesulu no meio e prossegue até o destino. O controle 1-9, decimal 8, aciona 5-1-4-2. Mermia 225, seu solo 50, libere à direita, chame solo 119. Solo 219, bom dia. Bom dia. Acionamento de táxi, Mermia 2895. Uno 922, 10 para 2010, Renegão 0 no 4, autorizado ILS, reporte estabilizado. B225, táxi Alfa e Juliette para a ponte 01. Tiana 6225. Alfa Juliette para 01, 625. Vitor Kilo Delta, autorizado. Sierra November Romeo Eco, uma centena Yankee, uma centena até 270 milhas de Salvador. Pois visual 085 correto disponível. Decola da 17, curva esquerda, perfil da Momo. Após direto. O controle 1198 e o transponder 5137. Passaredo 2223, direto Conquista. Tá, presente Conquista, 2223, direto. Confirme o transponder? 5137, 5137 o transponder, tá na Baeté, é isso? Qual o POV? Ok, confirma com a torre, 1895, vamos. 4299, repetição 2009. 2009, 4299. Pelo Golf, controle. Só uma falta de cancelamento. Lima pelo Golf, agrismo modificada 0955. sucesso em condições de usar, não importa passar por 2.500 pés. Dedo 2223, Recife 1288. 1288, bom dia. Ando 4299, pare que exista um localizador curva à direita, proa 130. Se você utilizar 7 até 3 no país, que negar 104. Operação radar, proa 135, 3.10, 4, 299. No 922, com proa do marcador externo, com a esquerda na proa de dunas, para ter capital localizador. Estou com um pequeno desvio aqui, querida, já com o nome da duna. É, por que voa direto externo, está me dando? O gol no 922 está visual, tem condições visuais? Ainda não. É com a esquerda que temos. Visual já o 922, por que voa de direto externo? No 922, completa a aproximação em condições visuais. Reporta estabilizado no 922, desce no 1.700. Ok, então deve ser completo. Salvador, tá 3179, autorização Guarulhos, nível 340, informação Gulf. 2085, boa. A 2299, localizador. A 2299, está autorizado 2.000 pés e completou o ILS e aguarda transferências com o campo. Hotel Zulu, após direto 13, conforme o ato do plano. Transponder 5153, o controle 1.9.8. Certa 3179, autorizado para Guarulhos, nível 340. Decolando a pista 1.0, com primeira curva direita, na saída da El, transição Leda. Leda voa direto Brise, intercepta a pista do 1.6. Brava até o Zulu, voa direto Brise. O resto acompanha um plano de voo. O transponder 5153 e o controle 1.9.8. Contei apenas o nível autorizado? É o 340. Correto, já me puxa acionar. Obrigado. O azul 4234 para puxa de acionamento em posição 8. Chame para o táxi, azul 4234. É estável o gol no 922 visual na final. Gol no 922 torre e 1.895 com pouso. Obrigado. Torre Salvador, gol 1.922, bom dia. 1.922, checa frente pouso, vento 50 graus com 4 nós. Baixar travado, senhor. Livre pouso no zero. A pista parcialmente molhada. O voo 922. Gente, 922. Autorizado. Reporte alinhado e pronto na cabeceira no 7, o Papá Vitor Bravo. Salvador Azul 4299. Para todos, prossiga. Bom dia, Azul 4299 e LS de 11 milhas. Bom dia. Forte passando o marcador. O vento 60 graus com 4 nós, o Azul 4299. Contar o marcador 4299. É, 80 graus com 5 nós, Papá Vitor Bravo. 4. Ok, copiado, autorizado o táxi até o ponto de espera da 10, via pátio Índia Alfa, no ponto de espera Chametou 1895, altímetro 1015. Pátio Índia Alfa, no ponto de espera da 10, chamará a 1899. Solo 219, gol 19, bom trabalho, senhor. Obrigado, bom dia. Papá Vitor Bravo, decolou 02, chame controle em 1-1981, bom dia. 1998, bom dia. Fala muito, bom dia, o voo 1922, livrou, tá na sua escuta. 1922, chame antes da Juliette. Confirme, senhor Juliette? Chame antes da Juliette, isso. Antes da Juliette, vai chamar o voo 1922. Mantém 380, pós Leda Bridge, Papá Vitor Bravo. Solo, o Júnior Leda Bridge. Confirme? O Júnior 6225. Informa qual é a subida prevista 6225, Salvador Brasil. Eu não tenho o seu plano aqui, qual é a rota que tem aí no, na navegação? Após o voo 17, eleva, pino. Bom, se a rota for, após o voo 7, arbó, eleva. Arbó, televisão, eleva. Obrigado. 1042, navegado. Visual 045 para Ilhéus, o 7 decola, direita, corredores a ser caixa pregos. Acione 0277. Controle 198, torre 1895. Mantém, aciona 0277, vem entre terminais e a gente muda aqui o transponder. Romeu Oscar livre, reporte para táxi. Torre, bom dia, Azul 4234. 4234 da Azul, sente do tráfego, observe o tráfego da companhia na curta final. Reporte visual com o mesmo. Visual. Após a passagem ali, mantém 10, 4234. Gente, após a passagem ali, mantém 4234. É o gol, 1922, na próxima, Juliette. Ok, portão 06. 06, boa noite, 22. Azul 4299, solo 06, libera a direita, chame solo 119. Solo 119, azul 4299. Solo Salvador, Rio 5973. Confirme, chama no solo. Rio 5973, parte de carga. Pronto para o pushback, acionamento e cópia de autorização, registro de nível 370. Qual nível solicitado para esse? 370, senhor. Aqui, eu já tenho 310 autorizado, aceito ou aguardo 270? Aceitamos o 310 e depois a gente segue o 370, obrigado. Aqui, só me confirmando, foi feito alguma DLA, porque eu tenho um plano vencido aqui do Rio. Reporte para ingresso na 7 km ótica. Equipe de lá de Curitiba. Ah. Só um minuto, eu vou checar aqui que eu não recebi nenhuma DLA não. Vou checar com o centro, agora um minuto. Falou, muito obrigado. Alfa Juliette para ponte 09. Alfa Juliette, ponte 9, azul 42, nominado. Azul 4234, decolou 08, chame controle em 1198, bom dia. 1198, bom dia, azul 4234. Autorizado, reporte alinhado, pronto, Romeu Oscar. Jogou. Equipe 217, essa é a Melinda. Jogou. Controle, bom dia, azul 4234. Azul 4234, contato radar, sabe, mantém 330, sai da PUCA. Sai da PUCA, vai manter, sobe o 330, azul 4234. Equipe 217, contato radar. 63 milhas no 10 grau em Salvador. Voa Bonfo para a chegada Bonfo e a parte produtiva. Bonfo vai passar para a chegada 5973. Rio 5973, sua cópia. Prossiga. Salvador Recife, nível 3, 10, para o ISC 58. Decola com curva à esquerda, subida PUCA, transição Caju, controle 119, decimal 8, acione 5116. Autorizado Recife 370, conforme, planta 10, curva esquerda, planta decolagem, subida PUCA, Caju, é pro ISC 58, 119.8, controle, transponder 5116. Pronto para o feedback, acionamento, Rio. Chame para o táxi, 5973. Chamada para o táxi, para o nosso. Curte na interseção, papá. Vitor, Kilo Delta. Romeu Oscar livre, decolagem, 90 graus, 4 nós, quilo Romeu Oscar. Controle, Salvador, bom dia, estamos 2 2 0 para 1 6 0. 3 3 304, acionando a identificação, desce até o nível de voo 060. Chegada bom. 060, bom. 073, ó. Vamos ver o feedback, informará para o táxi. Afirmativo. Kilo Delta autorizado, ingresso e reporte alinhado pronto. O meu Oscar decolou, Zuno 2, chame controle em Uno, Uno 98, bom dia. 98, obrigado. Controle, bom dia, o Kilo Romeu Oscar. 7 Lima Tango, chama o Centro Recife em 12685, após cruzar o 080 e solicite o plano Fiway. Controle, bom dia, o Kilo Romeu Oscar. Prossiga, Kilo Romeu Oscar. Decolou da 17, cruza 600 metros. Kilo Romeu Oscar, no meu pé, escuro do Axé. Autoriza 045, direto de Elcio. Kilo Romeu Oscar, autorizado 045, direto Ilhéus. 045, Ilhéus, Romeu Oscar. Solo Salvador, da 379 para o táxi, com 2, 1, na porta, economia de 3 horas. Galeão, me confirme só o POB? POB é 2111. Ok, copiado, táxi à direita até o ponto de espera da 10, 1895, a torre, altímetro 1015, 3179, bom dia. Tente autorizado o táxi até o ponto de espera da 10, quando for a torre 1185, agora 10. Bom, no meia autorizado ILS, responsabilizado. Autorizado ILS, 5 para 2, no centro, no Azul 4234, Recife, 1-2685. 1-2685? Afirmativo. Ciente, Azul 4234. Delta, livre decolagem 1-7, 60 graus com 5 nós, quilo Delta. Eu vou chamar do posto. 1-1-2-0. Rio, 5-9-7-3, para o táxi. POB 03, autonomia, 5 horas e 5 graus, alterna Salvador. 3 a bordo, alterna Salvador, 5 horas e? 5 minutos. Sim, táxi autorizado, segue o 21 da TAM, ponto de espera 1895-1015, bom voo. Ok, faz este é 1015, integral. Alfa 321 da TAM, Rio 5973. Pula 355, bom dia, 52 no pé, para a descida. 352 no 7, desce até 4.000 pés, que negar 1-0 no 5. 4.000, 1-0 no 5, autoriza fora da posição pelo Odona? Inicialmente mantém. Aproa de bolsa. E possível manter a 250 nós até Duna. É, vamos ter chegada na fila de ponto e vai manter até Duna 240. Informação, 3663, aciona a identificação, desce até o 070, chega até o fim. Até o 70 na bomba, tá tudo bem, beleza. Ali mantém cabeceiro no 0, tá 3179. Ali mantém cabeceiro no 0, tá 3179. Tá 3304, redução 2309. 2309, tá 3304. Controle, bom dia, pra passar no ouvido, quilo delta. Vitor Kilo Delta, contato do radar, sabe, mantém 100, saída bom. Tá livre a sessão, senhor, de posse antena? Negativo, mantenho a restrição. Vai bater a restrição, Vitor Kilo Delta. 5217, direto pelo. Pelo 5217. Dada uma centena com 629, tá 3179. Pede livre aliança, decolado, tá 3179. 2 Salvador Rio, 5973, ponto de espera, aguardando o carro. Cliente, quanto é o ponto de espera, 5973? Será o ponto de espera, 5973. Ali, mantenha no zero. Ali, mantenha no zero. Isso, para lá, 73. Total 9911, está diante da Golf, 310 para Fortaleza, está pronto para cópia. 9911, ciente, só um minuto para cópia, prepare Momo Frote. Momo Frote, total 9911. Bono 605, final, chama a torre Salvador em 1895. Procurando 2895. 3304, desce até o 060, reduza para 2009. 060 já reduzido, tá 3304. Controle Salvador, tá 3179, passando 1710, sai da Euleda. Tá 3179, contato radar, tá no mantém 340, vou a Leda. Direto Leda, tá 3179, é a pressão 340. 5973, livre decolagem, 70 graus com 8 nós. 5973, 1 4. 2, Salvador, bom dia, gol no 605, passando Índia Serra, trem baixo travado. 605, bom dia, continue na aproximação no 0, 90 graus com 8 nós, reformarei pista livre, gol 1 no 605. Escuta, 605. Em 2017, tem condições de botar no interceptar para meios próprios? Afirmativo, em 2017. Em 2017, está autorizado, direto Duna, descendo para 2000 pés, que negar 1 5973, decolou os 22, chame controle em 1198. 198, grato, bom dia. Bom dia. Voo no 605, livre pouso no 0, uma centena, uma dúzia nós no 605, pista já se encontra praticamente seca, ok? 7, grato. 310, saída Puca. Vindo para o 310, subida Puca, Rio 597. Solo 24, libere na oposta e chame solo 129. Solo Salvador, gol 1605, livrou na Gol Francisco. Reposte antes da Juliette, gol 1605. Total 9911, cópia. Pronto para cópia, total 9911. Salvador Fortaleza, nível 310, aerovia Pesolu 19, decola da 10, curva esquerda, subida Momo, transição Frote, controle em 198. Transponder 5157. Autorizado 310, Pesolu 19, com Frote decola da 10 com curva esquerda, 198 controle, 5157 transponder, total 9911. Reporte para puxa acionar, 9911. Estamos prontos para acionamento e posterior pushback. Ok, acione na posição e chame para o pushback. Reportamos para o push, total 9911. Limpou os pistão na 0, 5217. Tá baixado o travado, então livre pouso no zero. 60 graus com 629, 5217. Baixar travado, 5217, livre pouso. Do campo à vista, tá 3304. 3304, sou Rio Nono 895. 895. Gente, o Juliette Azão vai prosseguir a bordo suja. Torre Salvador, bom dia, tá 3304, 2 milhas para o Índia Serra. 3304, bom dia, continue a aproximação no zero. Informarei, pista livre, o vento 90 graus com no zero nosso, TAN 3304. Aguardando autorização de pouso, TAN 3304. 5217, solo aos 28, libera a direita, chame solo 219. 219, 217. Atitude, que seu prossegue para Ilhéus. Salvador para Serra, Novembro, Serra, Serra, é isso? Serra Tongo e acione o código transponder 0274. Ok, 5217 até o pátio 3, me escuta. O Skank Tango autorizado, Salvador, Serra, Novembro, Serra, Serra. Nível 200 até 25 milhas, 250 milhas, 250 milhas de Salvador, pós-visual, 065. Decolador no 7, curva à direita, perfil da Arbor, pós-Arbor direto. Controle 119, decimal 8, aciona 5147. Autorizada chegada Mário, dessa para 4 mil pés, quem negar 1 a 0. Chegada Mário, 0 a 0. Autorizado, puxa sinal, chame pro táxi. Após o parqueamento do trip, está autorizado, puxa, tá o 99 dono. Livre sonar, reporte táxi, aqui tá gordo. Solos 3-2, libera a direita, chame Solo 1-2-1-9. Direito 2-1-9, tá 3-3-0-4. Gol 923, bom dia. Bom dia, Gol 923. Guarulhos, Somnoscope, número 2, prepara da Euleda Bridge. Informação é a Golf. Euleda Bridge aguardando. Puxa, na 6225, cópia. Brasília 320 está autorizado, aerovia Pesolo no 7, decolando a 10 com curva direita na subida Arbor, após direto Elefa, aciona 5174, controle 119, decimal 8. 20320, pela Apesolo 17, subida Arbor, direção Elefa, decolando 0 com curva direita 5574, é o transponder 398, é o transponder, correção, 398 é o controle. 5574 é o transponder, né? 6235. Transponder 5174. 5174, é. Vai, estacionar 6225 no portão 1, chame pronto, pushback, acionamento. Portão 3304, bom dia, livrou. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, na 3304. 304 na escuta do solo. Quando possível, seu estimado de pouso. Não consegui zapear, cara, pelo FG. Suba para o nível 065, quando possível, seu estimado de pouso. 090 graus, 109, informa o Airbus da TAM na final no zero, ok? Prossiga para o Graé sem interferir com a final no zero, e antes da Serra. Patinho, chama para decolagem. Delta, só confirmando pelo B. Bom dia, então 3663, sinal da 1-0, vai estar travado. 3663, vento 1, centena com 1-0-9, pouso autorizado, pista 1-0. Livre pouso na 10, então 3663. Alfa Guarnia 3304 na escuta do solo. Táxi, o total 991 está com 3 a horas e 30 de autonomia, alternando Natal. Pátio 3, pátio principal, India e Alfa, Monster Torre 1 no eixo decimal 95, altímetro 10 no 5, bom voo. Direto, 6095, total 991. Fala Salvador, 3304. 3304, via Alfa, após aguardar a saída à sua esquerda do Boeing 727 da Portal, após o tráfego vai ingressar via Juliette e prosseguir para o portão 04. Então vai manter a Alfa antes da Juliette, 3304, aguardando o 727, né? Prossegue para o 04. Cópia 923, Guarulhos, nível 3620, está autorizado. Aerovia Alfa Zulu 10 até Bridge Bravo Romeo India Delta Eco. Bridge após intercepta Alfa Zulu 16, prossegue até Belo Horizonte Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após conforme decolada 10 com curva direita na subida Bael, após Leda, após direto Bridge, aciona 5175, controle 119, decimal 8. 3663 aos 37, 121, decimal 9. 219. E Amber do 16 para BHZ, depois Trive e aí conforme. Decola da 10, curva direita, Dael, Leda e Bridge. Transponder 5175, controle 119, decimal 8, curva 923. 162, deixa-me pronto, 923. Grato, vai chamar. Solo tá 3663, livrou. 63, bom dia, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette, bom dia. Via November Alfa, informa a intenção de voo sobre o voo TGL Vera Cruz. Oi, Salvador, bom dia, total 9911, lotado, ponto de espera tá pronto. Autorizado total 991, na linha de colapista 10090 graus, 1 a 12 nós. Autorizando a linha de decolar, total 991. Diante Serra Serra, autorizado iniciar, reporte na conta final do Graia. O vento em Salvador, 1 a 12. Alfa, autorizado o local Salvador, Salvador, meu pés, dono 7, curva à direita, ingressando inicialmente corredor Axé, depois aguardando bom fim, coordenação controle, aciona transponder 0117 e controle 119, decimal 8, torre 118, decimal 95, em número Alfa. Então, após a decolagem, curva na esquerda, ingressando corredor forte, acordando coordenação, controle, Indiana no Romero Alfa. Bom dia, sua identificação, autorizada a chegada bom, para 4.000 pés, que legal no 0, no 5. Copiado 4.000 pés, 1.015. Autoriza voar turma da presente? Oi, Pelô. Ok, Pelô, tá 329. Continua 6312, torre 1895. 295-63. Kilo Romeo. Torre Salvador, muito bom dia. O Genário 6312 está estabilizado no ILS da 10. 6312, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Continuando, aguardando a autorização, 6312. total decolou aos 4-1, 1-9, decimal 8. 10-9-8. November Alpha, autorizado a iniciar acionamento, aguarde, chame para táxi. Nono decolado na sua escuta. Falando 9-9, bom dia, contato radar, voo 310, sai da bomba. 310, sai da bomba, total 9-9-9. Canal 63, 1-2, pouso autorizado, pistão 0, 1 centena com 1 a 12. Pouso autorizado, 0-63-1-2. Subida corredor forte, acionando 0-1-3-4, controle 1-1-9, decimal 8, a torre opera em 1-8, decimal 9-5. Alô? Bom dia, contato radar, voo 200, por 5, bom voo, senhora Bravo. Autorizaria da presente direto, forte. Está mantendo. Bravo Alfa, inversionar, chame táxi. Chama ingresso no 7, 1015 o ajuste. Isso que antes tomo, vou em arco direto. Solo é o Gol 1923, está pronto para pushback acionamento, está no meia dúzia. 3-2 da Chinai, táxi via Alfa, aguardando antes da Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette. Sente livre táxi, chama para ingresso no 7015. Estacionamento, de imediato, acionamento de 5. Afirmo. Imediato, inicie chame táxi, acionamento 225.